cumprida. Isso ia se queimar. Não vou me embora, nem que meu patrão me mande, só depois da hora grande eu vou subir. Dizia o moço vestido de branco, se dizendo pai de santo, no terreiro do seu tiriri, no terreiro do seu tiriri. Se errar o couro come, tiriri levou o homem. Lá pro fundo do quintal, apanhou uma garrafa de marapo, misturou com azeite de dendê, um pedaço de fumo e pimenta, botou na panela pra ferver e mandou o crioulo ajoelhar e beber tudo aquilo de uma vez. Disse nego, tu vai me pagar a vergonha que me fez. Tiriri deu gargalhada, olhou pro clarão da lua e disse, moleque, tu vai aprender, respeita o povo de rua. Tiriri deu gargalhada, olhou pro clarão da lua. Quem quiser rabo de saia, vai buscar noutro lugar, no terreiro da vovó, esse nego não vai se criar. Quem quiser rabo de saia, vai buscar noutro lugar, no terreiro da vovó, esse nego não vai se criar. Quando uma moça balança, o nego avança e vai segurar, mas se for perna de calça, ele nem sai do lugar. Vovó só tá espiando esse nego aproveitador, qualquer dia ele toma um surreiro e sai do terreiro naquela de horror. Vovó veio do cativeiro pra fazer a caridade, mas não quer.